compensando distorção espaço-temporal. Compensadores Heisenberger em 78%. Frequências de saudações abertas, enviando mensagem de boas-vindas para todos os idiomas conhecidos. Barulando! You got an heard mail. Muito bem, vamos então agora ao Parolando dos episódios de julho de 2021. E antes disso, uns recadinhos. Se você que ouvinte gosta daqui do Paranerdia, pense em nos dar um agrado lá no Apoia-se ou no PicPay. Apoios a partir de R$1 já são suficiente para fazer esta beleza deste podcast continuar funcionando. Os métodos de contato do Paranerdia são o e-mail paranerdia@paranerdia.com.br. Também tem o Twitter, que é o @paranerdia, e o Facebook, que é o facebook.com/paranerdia. Temos também diversos e-mails e diversos comentários. A galera parece que gostou bastante dos episódios de Mortal Kombat e de Love, Death, Robots. Então vamos meter a bronca agora aqui. Para começo de conversa, nos comentários, tivemos um comentário no episódio 168 de Mortal Kombat. O filme foi do Sr. Arthur57UJ. E ele perguntou o seguinte: qual o nível de tiozão deles? É mais de 9.000! Né? Que realmente esse episódio do Mortal Kombat foi, nossa senhora, mas tudo bem, vamos lá. Outro que também fez comentário no 168 de Mortal Kombat foi o senhor Antônio C. Ele falou: saudações mortais, queridos desafiantes. Esse filme foi muito bom na minha infância, ruim na adolescência e ótimo na fita adulta. Sério, não tem como um adulto não amar esse troço. Temos um tiroteio numa balada iniciada pelas autoridades e que os participantes ignoram completamente e continuam dançando. Temos o Scorpion com ataque de refluxo foda, né? A risada irônica do Raiden ao explicar as regras do torneio para os noobs, algo como alguém realmente ganhou para escrever isso, sem falar anal dos condenados depenada como se tivesse passado pela linha vermelha antes de chegar no porto, uma demonstração de artes marciais totalmente desnecessária no basquete. Só para estragar... Ah, no banquete, é que... Porra, você botou basquete aqui, tá, Tony? Sacanagem. Só para estragar a comida, etc, etc. Mas o ponto alto do filme é o design das sobrancelhas no peito do Cano. Sim, isso mudou minha vida. E meu novo objetivo é fazer um implante capilar no peito para formar um coração perfeito. Isso sim é coisa de macho. Bom, esse jovem clássico é tão magnânimo, qualquer elogio é pequeno. Até o próximo Mortal Kombat. É por aí, pronto. Ainda no episódio 168 de Mortal Kombat, outro que nos fez um comentário foi o meu queridíssimo Rafael Dourado. Aliás, ele fez um comentário atrás do outro. Então é uma metralhadora de comentário agora. Primeiro foi: com todo respeito a Dona Jojovic, mas a atriz que faz a Sonya Blade tem seus méritos, que as faz ideal para o papel, sem considerar as habilidades de atuação, é claro, né? Tá. Depois, a fala final do Jorge sobre alguém do cast ter sido responsável por ele passar a apreciar o filme trash foi a maior carapuça já feita, porque serviu para todo mundo que estava na gravação, eu também acho. Ainda o Rafael Dourado no 168, ainda sobre a cara de poucos amigos da Sônia nesse filme, convenhamos, o vilão o tempo todo parecendo que esfregaram resíduos fecais na área onde deveria estar o bigode, ou como disse o Harry Potter sobre a mãe do Draco Malfoy, cara de quem tá cheirando cocô. É, então... tá, né? Fazer o quê? Aí, sobre o episódio 169 de Love, Death and Robots, Primeiro que nos fez o comentário foi o seu Jorge Augusto, nosso querido editor, que estava no cast. Não sei para que ele comentou, mas tudo bem, vamos lá. Salve, pessoal! Como editor aqui é zoado, tinha que lembrar depois que lançar o episódio qual foi o filme que eu referenciei na gravação. Ah, é verdade, o tal filme da placa de trânsito, né? Era Família Busca-Pé, para vocês verem como são as coisas. Adorei gravar o episódio, ainda mais editar depois. Abraço, Nerd Master. Abraço, Jorginho. Ainda no episódio 169, meu queridíssimo J. Santos, meu esquenta-buraco querido, ele falou o seguinte: eu ia comentar sobre cada episódio aqui, mas não coube, então mandei no e-mail. Parabéns, Nerd Master, um excelente tema para um excelente podcast com o apresentador que é a referência. Daqui a pouco eu leio o e-mail do J com comentário de cada um dos episódios do Love, Death & Robots, tá, gente? Aguenta aí. Também no 169, o senhor Rafael Dourado também, de novo, outra metralhadora de comentários. Faz isso, Jorge, ou Jota. A próxima vez que não couber, faz 3, 4, 5 comentários, não tem problema não. Vamos lá. Rafael Dourado falou o seguinte: o nome Love Death Plus Robots, mas também podia tocar o plus por or, que tava certo. Tá, ok. Ou and também, né? A mesma coisa. Então, tá certo, então. Ainda o Rafael Dourado: fiquei aqui surpreso e até meio bravo com alguém nunca ter assistido o Homem-Aranha no Aranhaverso. Qual é, Jorge? Eu também acho. Qual é, Jorge? Porra! Ainda o Dourado: na época do lançamento da primeira temporada, teve toda uma curiosidade sobre o algoritmo da Netflix oferecendo como primeiro episódio aquele que teria mais a ver com o perfil do espectador. Ofereceu 3 robôs. Já dá uma pegada de humor que para mim foi excelente, me deu vontade de continuar assistindo. Talvez eu não tivesse tido o mesmo interesse para mim se tivesse vindo, como muita gente disse, que tinha sido o primeiro deles, os dos Pokémon gigantes, que é a vantagem de Sunny, né? Muito bem. Ainda o Dourado: no episódio da Era do Gelo, eu gostei bastante, tem um defeito que não é culpa da série. Os Simpsons já fizeram isso. A Lisa cria acidentalmente uma civilização no dente que ela deixou mergulhado na Coca-Cola, quando o Bart dá um choque de eletricidade estática nela. Ambos estavam desenvolvendo a experiência para a Feira de Ciências. É um episódio do Dia das Bruxas. Ok, tá? E mais uma vez o Dourado: este não é um dos meus favoritos, é a frase do Jorge para todos os episódios da série, basicamente. Basicamente, né? Já no Aceara 12 e-mails, tivemos 2 lindos e-mails do nosso querido Elias Passos Tenório, com suas maravilhosas vídeo-respostas, uma sobre Mortal Kombat e uma sobre Love, Death & Robots. Então, se você quiser saber qual foram as respostas do Elias sobre esses 2 episódios, vejam os links relacionados no post deste Parolando, tá? Aí vem o gigantesco e-mail do senhor J. Santos, meu querido Esquenta Buraco, que ele comentou um por um cada um dos episódios que a gente falou no cast. Então vamos lá, senta que lá vem história. 3 robôs. Eu simplesmente adorei este episódio. A animação e CG são excelentes. O que chama atenção é o conteúdo do diálogo. É uma piscina cheia de reverências e easter eggs da cultura pop. Um dos que eu mais gostei ever. Fenda de Áquila. Eu levei um tempo para lembrar que era live action. Que não era live action, eu também. Ah, o CG desse tá foda. Fiquei semanas sem dormir por causa desse episódio, mas me pegou legal. Principalmente pelo teor levemente erotizado. Para mim não é o melhor, mas é extremamente marcante. Era do Gelo. Por incrível que pareça, eu achei bem engraçado. Logo, eu que amo essa pegada de ficção científica. Assisti esse algumas vezes só pelo conceito mesmo. Vantagem de Sony. Que episódio incrível. Me pegou em cheio. Plot twist me atingiu como um daqueles golpes dela no ringue. Spoiler: quem iria imaginar que a consciência dela está no bicho e que a forma humana é apenas um avatar. Mesmo não curtindo essa pegada meio gore, se for rinha de Pokémon hardcore, eu quero um daqueles Pokémons ali. Eu falei, era uma linha, um Pokémon hardcore. Quando o iogurte toma conta. Cara, na boa, não curti muito não. É muito boa sim, mas foi bem previsível a história, sabe? Me lembrou aqueles conselhos de mãe que tu tá cansado de ouvir, mas ela não para de falar. É, né? Pode ser. Proteção contra alienígena, os suits, né? Uma crítica bem legal sobre colonização. Curti demais a pegada de município agropecuário, onde todo mundo se conhece e até leva uma carroça de comida para casa do outro, sabe? Quando assisti, altas horas da madrugada, por pouco não gritei no quarto ao lado da esposa. Spoiler! Caralho! Eles é que são os invasores. Eu tive essa mesma sensação. A testemunha! Sim, eu curti muito, porém o visual não me pegou. Eu imaginava um desfecho diferente, mas quando o episódio foi chegando pro final, já dá uma denunciazinha do plot. No geral é muito bom, mas existem melhores. Ah, a galera também falou que o importante nesse aí é o visual. Sugador de Almas. Outro episódio que me cansou muito no desenrolar da trama. Quase dropei. Talvez por isso que o plot final não me agradou muito. Na minha opinião, ele é um dos mais fraquinhos. Observação, eu não gosto de gatos. Apenas o gatinho do Nerdmaster. Ah, tá. Ok. Boa Caçada. Puta que pariu, caralho, porra. Tudo junto em caixa alta. Este episódio é um puta desbunde visual com um deleite narrativo que chega a te asfixiar com um travesseiro de veludo. É bom, é macio e lindo, mas te tira o fôlego. Não consigo definir de outra forma, se bem que a minha primeira frase já dá uma ideia, né? Pô. O Lixão. Eu esperava muito mais, mas a animação é ótima. Porém, o roteiro é extremamente simples. O final é previsível. Ah, eu também achei isso. Metamorfos. Comecei esse episódio sem muito hype, pois quando a computação gráfica é tão perfeita, eu já coloco na caixinha do live action. Mas a trama é boa. Mesmo sem conseguir prender muita atenção, os lobisomens peladões ficaram da hora. Ok, né? Ajudinha, me dá a mãozinha aqui. Nada a declarar. Fiquei claustrofóbico e ainda gritei não na cena da tentativa amputacional do braço. Muito bem. Noite de Pescaria, um verdadeiro desbunde de luzes e cores. Além disso, nada mais. Porém, os diálogos são muito bons. 13, o número da sorte. Porra, man, que episódio. Que legal, quase dá pra ouvir a nave conversando. Foi como foi falado no cast. Me lembrei na hora do Gwen Mary, sim, chorei igual menininha. Somos dois. Zima Blue. Somos todo mundo já falou, um episódio muito foda. Cheio de interpretações filosóficas e tal, mas não curti não. Esse tipo de texto tá tão batido que, como uma obra dessas o aborda, acaba aparecendo de novo uma mão reclamando pela milésima vez sobre algo que eu tô cansado de saber e que nunca vai pôr em paz. Mamão deve ser a mamãe, né? Mas tudo bem. Mas é bom sim, eu que sou chato, eu também acho. Ponto cego. Eu gostei, talvez não pelo estilo heist, mas pelo plot final, pois eles fizeram backup de suas memórias. Porém, se eles morreram e foram reconstruídos, então eles morreram. Pra todo mundo, eles voltaram, mas na real eles se fuderam e os caras novos têm todas as memórias, são apenas cópias. É, isso é verdade, mas daí... Gelo, isso já na segunda temporada, né? Que ótima história, diferente do Zima Blue, que tem o mesmo estilo. Nesse caso, a história me pegou, talvez pela sua simplicidade ou pela ambientação futurista. Mas quando acabou, me deixou pensando, ué, só isso? Cadê o resto? Quero saber mais desse mundo aí, mano. Ah, My Love, Death and Robots é assim, meu amor. Atendimento automático ao cliente. Estranho, esquisito, dismórfico, porém bem divertido. As pessoas que imaginaram que isso é irreal, é só tentar cancelar seu plano de internet, porque é verdade. Gaiola de sobrevivência. Gara, exatamente o meu tipo de conteúdo, porém... Nesse caso aqui, senti uma pegada familiar de todos os filmes onde uma máquina dá tilt e tenta matar... protagonista, bem sem sal. Se bem que eu soube que foi feito apenas para meter o Michael B. Jordan na antologia, né? Mais ou menos isso, sim. Grama alta. Se o título fosse dado por um nordestino, seria Toma Carai, o jagunço todo errado, sai na porra do trem quando não devia, entra no mato onde não podia, arruma um problema que não precisava, deveria ter virado tira-gosto pros bichos do mato. Isso eu já falei nos... Cara, o J.E. Nordestino, isso ele deve ter falado desse jeito enquanto tava escrevendo. Gigante afogado, que coisa foda, literalmente um tapa na cara dado de com força. Esse é um daqueles episódios onde a mãe tá dando um sermão enquanto bate nas suas costas com o cipó de goiabeira entre as palavras. Então tá, né? Por mais que algo assuste, incomode, mova a humanidade, nós temos uma grande qualidade de normalizar e transformar tudo em merda. Esse me pegou legal. Beleza. Pela casa. Só digo uma coisa. Medo. Que nada, mas vou falar. Claro, esse episódio veio para coroar a série, que dessa vez teve muito mais monstros do que na temporada passada. O problema é que aquelas crianças precisavam lavar as calças depois daquilo. Não, com cerveja, né? Também que o garoto tava de calça marrom, que assim ficou camuflado, né? Snow no deserto. Muito legal, muito legal. Outro episódio que me fez querer uma série de 13 episódios só desse mundo. Uma das melhores histórias da temporada, concordo. Esquadrão de Extermínio, um daqueles plots que te fazem sentir um cocô seco. Porém, a história e a ambientação parece uma extensão do Snow do Deserto, não parece? Ah, lembrou um pouco, sim. Desculpa a minha organização, entre aspas, tá? Comecei na ordem que eu vi no cast, mas depois de ouvir o podcast 3 vezes, não dei conta de ordenar, então ordenei a moda caralha. Então, tô, beleza, moda caralha. Observação, deu vontade de torcer o braço do HQMen pela excelente piada, só que não. Aliás, parabéns pelo Paranerdia. Atualmente o melhor podcast nerd da podosfera. Não coube nos comentários do site, mas você mandou um e-mail e tá tudo tranquilaço, querido Jota. Muito obrigado pela tua participação. Então, beleza, depois desses lindos comentários e e-mails, vamos agora aqui aos beijos e abraços para os meus queridos mecenas. Então, beijos e abraços para Dona Ana Carolina Martins, para minha Joaninha Pincamina, Dona Ana Lúcia Letier, para o seu Arthur Boni e seus terríveis demônios, para o meu querido Daniel Rossi, escritor internacional, para o senhor Diego Ferreira Veríssimo, para meu querido vídeo respondedor, seu Elias Passo Tenório, para o queridíssimo Messier Emílio da Costa Bensu, para o querido J. Santos, o Esquenta Buraco, que todo mundo ama, para o Léo Oliveira do Fermata Podcasts, também para o nosso querido Lucas Freitas, para Luciano Dias, para o queridíssimo Paulo Roberto Libardi, para nosso amigo também Rodrigo Moquepon, um beijo e abraço também para o Sandro Cruz, para o não governador do estado do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral, para a dona senhora, dona Suelen Nastri, pô, queridão Tiago Teixeira, e um beijo, um tapa na bunda para o senhor Valdir Fumene Júnior. Ok, então, abraços e beijos mandados para os meus mecenas. Fiquemos por aqui e até semana que vem, no próximo. Não, semana que vem não, até o mês que vem, né? Para os próximos Paranédias e para os próximos Parolandos também. Um abraço, tchau.